Boa noite. Bem-vindos à Sala Minas Gerais, à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ao grupo do Contra, à minha banda e à minha trajetória na música de 50 anos. Muito obrigado. Estrelas do mar, fugir da saudade. Muito obrigado.